Olha o sucesso estourando em todo o Brasil. Repertório novo. Alô, Mocidão. Quero ver todo mundo jogando bumbum no chão. Atenção. Quebra, quebra, quebra, vai. Vai rabetão, tão. Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão. Rabetão no chão, vai rabetão, tão. Rabetão no chão, vai rabetão, tão. Somos